E aí, tudo certo? Olha, hoje o nosso mergulho é num daqueles temas que, nossa, funcionam como uma verdadeira peneira em concursos de alto nível da FGV. A gente está falando da relação do Estado com o chamado terceiro setor e também com as suas próprias empresas estatais. Recebemos um material bem denso para essa análise, sabe? Tem dossiês de especialistas, mapeamento de erros clássicos e um caminhão de questões que já caíram. Então a missão aqui é bem clara. Não é só revisar a matéria. É tipo tentar entrar na mente do examinador. A gente vai mapear cada armadilha, cada pegadinha, para construir uma blindagem mesmo e buscar o desempenho máximo na prova. Exato. E olha, a primeira grande armadilha mais fundamental de todas não está nem numa questão específica. Está na forma como o próprio material de estudo foi compilado. O título, a maioria dos resumos focam em terceiro setor. Só que, quando a gente mergulha nas questões dos últimos anos, quase metade delas são sobre a lei das estatais, a Lei 13.303. E a FGV sabe que o candidato estuda esses temas em momentos diferentes, né? E ela adora misturar os dois. Ela cria um cenário onde uma entidade parece ser do terceiro setor, mas cobra uma regra de estatal, ou o contrário. É um verdadeiro campo minado. Portanto, o nosso primeiro passo estratégico aqui é separar esses dois universos de forma cirúrgica. Eles não são primos, são de planetas diferentes. Uma atividade assim clássica de organização social, AOS. Mas aí, na alternativa, ele diz que essa entidade assinou um termo de parceria. E pronto, o candidato que está cansado na pressão da prova cai. Como é que a gente faz para nunca mais confundir esses instrumentos? O segredo é entender a alma de cada modelo, a lógica por trás dele. Eu gosto de pensar neles como um par inseparável. De um lado você tem a organização social, a OS, o instrumento que ela assina é sempre, sempre, um contrato de gestão. A palavra-chave aqui é publicização. Publicização. O que isso significa na prática? Significa que o Estado tinha um serviço que era 100% dele. Um hospital, um museu, um laboratório, e decide transferir a gestão, o dia a dia, para uma entidade privada qualificada. Por isso o nome do contrato é de gestão. O foco é em metas de desempenho, em resultados. Ah, entendi. A OS. É como se o Estado terceirizasse a administração de algo que já é dele. Faz sentido. E qual é o outro lado do par? Do outro lado está a OSCP, a Organização da Sociedade Civil de Interesse Público. E o instrumento dela é o termo de parceria. A lógica aqui é completamente diferente. É o fomento. Fomento. Isso. O Estado não está passando a gestão de um serviço dele. Ele está incentivando, fomentando uma iniciativa da sociedade civil que ele considera importante. É uma parceria para realizar um projeto. Para ficar mais claro, a gente pode usar uma analogia. A OS é como se o Estado contratasse um síndico profissional para gerir um prédio que já é seu. Já a OSCP é como se o Estado decidisse financiar o projeto de uma horta comunitária criada pelos moradores do bairro. No primeiro, o foco é a gestão eficiente do que é público. No segundo, é o apoio a uma iniciativa privada de interesse público. Nossa, essa analogia do síndico e da horta comunitária é ótima. Deixa tudo muito mais claro, de verdade. Mas se a lógica por trás delas é tão diferente, isso muda também a forma como o governo, digamos, abençoa essas entidades? Quer dizer, o processo para uma ONG virar OS é o mesmo para virar OSCP? Não, de jeito nenhum. E essa é outra pegadinha clássica da FGV. A qualificação de uma OS é um ato discricionário. Discricionário. Isso. Na prática, significa que a administração pública tem liberdade para decidir. Com base em critérios de conveniência, de oportunidade, se qualifica ou não aquela entidade. É uma escolha. O ministro da Saúde pode olhar para duas entidades excelentes e escolher qual delas tem o melhor perfil para gerir um hospital específico, sabe? Já a qualificação como OSCP é um ato vinculado. Ah, vinculado. Exato. Ou seja, não tem margem de escolha para o gestor. Se a entidade preencher todos os requisitos que estão na lei, o Ministério da Justiça tem o dever de conceder o título. É um direito da entidade. É tipo um checklist. Cumpriu tudo, leva o título. Simples assim. Espera aí. Aqui tem um ponto que me chamou muito a atenção nas fontes e que parece contraintuitivo. Como pode uma entidade privada, como uma OS, ter representantes do governo na sua diretoria? Eu sempre achei que a separação era total. Como isso funciona na prática sem virar uma estatização disfarçada? Essa é uma dúvida excelente e um ponto que a FGV explora bastante. É que justamente porque a OS está gerenciando um serviço público essencial, usando dinheiro público e muitas vezes servidores e prédios públicos, a lei exige um mecanismo de controle por dentro. Por isso, é obrigatória a presença de representantes do poder público no Conselho de Administração da OS. E essa participação é grande? Varia. Geralmente fica entre 20% e 40%, dependendo da lei específica. O objetivo não é controlar o dia a dia, mas garantir que as grandes decisões estratégicas, sabe, que elas continuem alinhadas ao interesse público. E aqui vai um detalhe que vira pegadinha. A regra geral é que esses conselheiros não são remunerados pela função. Isso para evitar que o cargo vire um cabide de emprego. Entendi. Falando em armadilhas, o material que a gente analisou compila uma espécie de lista negra das OSCEIPs. Parece que a FGV adora cobrar quem não pode receber essa qualificação. Sim, é um teste de memorização clássico. A Lei 9.790 é muito clara nisso. A regra de ouro para a prova é: sindicatos, associações de classe, de representação de categoria profissional, instituições religiosas, partidos políticos, fundações e entidades de classe. Nenhuma delas pode ser o SCIP. E qual a lógica por trás disso? A lógica é evitar que o fomento público seja usado para defender interesses de um grupo específico, seja ele profissional, religioso ou político, e não o interesse público difuso, o interesse de todo mundo. As cooperativas também entram nessa regra geral, assim como clubes recreativos e lojas maçônicas. É mais fácil decorar quem não pode do que quem pode. Bom ponto. E tem outra questão que os materiais apontam como um gerador de dúvidas. Quem paga a conta? É permitida a cessão de servidores públicos para uma OS? E se for, quem paga o salário? Imagino que muita gente marque que é proibido ou que a OS tem que reembolsar o Estado. Exatamente. E essa é a resposta errada que a banca quer. A cessão de servidores para uma OS não só é permitida, como a lei federal autoriza que ela ocorra com ônus para a origem. Ônus para a origem. Traduz-os para a gente. Traduzindo do juridiquês, significa que o Estado pode continuar pagando o salário do servidor que está trabalhando lá na OS. Uau! Então, na prática, é um subsídio de mão de obra qualificada. Isso deve gerar um debate enorme sobre a eficiência do gasto público. Imagino que as fontes devem tocar nesse ponto. Exato. Do ponto de vista da lei, é um mecanismo de fomento. O Estado está, tipo, investindo aquele servidor na parceria. Afinal, a OS está executando um serviço público em seu nome. Para a prova, o que importa é saber que é legal e que o Estado pode arcar com o custo. Afirmar que é proibido ou que o reembolso é sempre obrigatório é o erro que a FGV espera. Perfeito. O universo do terceiro setor ficou bem mapeado. Mas você mencionou lá no início que a FGV está misturando isso com outro universo, o das estatais. Isso me parece uma armadilha ainda maior, porque as regras de controle, de governança, são completamente diferentes, certo? A gente sai do mundo das parcerias e entra no mundo onde o Estado é o dono do negócio. Precisamente. É uma transição brutal de regime jurídico. E é nessa transição que o candidato se perde. Agora a gente entra no território da Lei 13.303 de 2016, a Lei das Estatais. E se tem um artigo que a FGV ama nessa lei, é o que trata da chamada quarentena política. A lei proíbe a nomeação para o Conselho de Administração e para a Diretoria de Estatais de pessoas que, nos 36 meses anteriores, participaram da estrutura decisória de um partido político ou trabalharam em campanha eleitoral. E a banca não quer saber se a pessoa entende a regra. Ela quer saber se a pessoa decorou o prazo. 36 meses. 3 anos. E por que essa regra é tão importante? Por que esse rigor todo com os 36 meses? Essa regra nasceu diretamente dos escândalos de corrupção investigados no Brasil, né? Especialmente na última década. A percepção era de que as estatais tinham virado moeda de troca política, com cargos de diretoria sendo entregues para financiar partidos e campanhas. A quarentena de 36 meses foi a solução do legislador para tentar criar um hiato, um período de descontaminação, digamos assim, entre a atividade político-partidária e a gestão de uma empresa estatal, para forçar uma gestão mais técnica. E a FGV adora cobrar isso em estudos de caso. Ela vai dizer: fulano foi dirigente do Partido X até dezembro de 2020. Em janeiro de 2023, ele pode ser indicado para a diretoria da estatal Y. Muita gente se confunde no cálculo e erra. Entendi. A quarentena é a barreira política. Mas as fontes também destacam que não é só isso, né? Existe uma barreira técnica também. Exato. É a outra face da moeda. Não basta não ser um político recém-saído de campanha. É preciso ter competência comprovada. A lei exige, por exemplo, 10 anos de experiência profissional no setor de atuação da empresa, ou em área conexa, ou então 4 anos em cargos de alta direção, docência ou pesquisa. A ideia é blindar a estatal dos dois lados, nem apadrinhamento político, nem amadorismo técnico. Beleza, vamos entrar agora na cozinha da governança das estatais, porque o material mostra que a FGV adora os detalhes aqui. Um órgão que aparece direto nas questões é o Comitê de Auditoria Estatutário, o CAE. Qual é a pegadinha? A pegadinha clássica é sobre a quem o CAE se reporta. O examinador vai afirmar que o Comitê de Auditoria é um órgão de auxílio à diretoria executiva. Parece lógico. Parece, mas está errado. Para garantir total independência, o CAE é um órgão de assessoramento direto ao Conselho de Administração. Ele audita a gestão e reporta para o órgão de cima e não para quem ele está fiscalizando, entende? E outros dois detalhes que caem muito. O CAE precisa ter autonomia orçamentária para contratar seus próprios peritos, se precisar. E suas reuniões ordinárias devem ocorrer, no mínimo, a cada 2 meses. Ou seja, são bimestrais. Ah, bimestrais. A banca deve trocar para trimestrais, né? Isso, ou semestrais, para derrubar o candidato. E o próprio Conselho de Administração, o chefe do CAE, tem alguma regra de composição que seja a queridinha da banca? Com certeza. A mais importante é a que exige, no mínimo, 25% de membros independentes no Conselho de Administração. 25%? E o que é um membro independente? É alguém sem vínculo com estatal, sabe? Que não é fornecedor, que não é parente de diretor. É alguém de fora com uma visão isenta que está ali para questionar o status quo e proteger os interesses de todos os acionistas, incluindo o Estado e os minoritários. Esse percentual de 25% é crucial porque, de novo, busca quebrar a lógica do compadril, trazendo oxigênio e novas perspectivas para as decisões da empresa. Ok. Para fechar esse bloco denso sobre estatais, os materiais apontam uma confusão que parece básica, mas que deve ser perigosa. A diferença na forma societária entre empresa pública e sociedade de economia mista. É uma distinção fundamental. A sociedade de economia mista, a SEM, como o nome já diz, ela mistura capital público e privado. Por isso, ela sempre, obrigatoriamente, será uma sociedade anônima, uma SA, que é o tipo societário desenhado para o mercado de capitais, para ter ações negociadas em bolsa. O Estado precisa ter a maioria do capital votante, o controle. Já a empresa pública, a EP, tem capital 100% público. Certo. Por não ter essa necessidade de captar recursos de privados no mercado, a forma dela é mais flexível. Pode ser qualquer uma admitida em direito, embora as mais comuns sejam a SA de capital fechado ou a sociedade limitada, LTDA. Uau, foi bastante informação. Então, o que tudo isso significa na hora da prova? Como a gente consolida esse conhecimento para não cair em nenhuma dessas armadilhas? Acho que um checklist rápido, sabe? Uma revisão final seria uma boa. Vamos lá, um bate-bola rápido para fixar os pontos-chave. Pergunta 1. Sobre instrumentos. OS assina o quê? Contrato de gestão. E a OCIP? Termo de parceria. Perfeito. Beleza. Pergunta 2. Sobre a qualificação. Qual delas é uma escolha do governo, um ato discricionário? A OS. E a que é um direito da entidade se ela cumprir os requisitos, o ato vinculado. A OCIP. Excelente. Certo. Pergunta 3. A lista negra. Um sindicato ou um partido político pode ser OCIP? De jeito nenhum. A regra segura para a prova é não. Isso. Agora, pulando para as estatais. Pergunta 4. A mais cobrada. Qual o prazo da quarentena política para um dirigente partidário assumir um cargo de administrador? 36 meses. Craque. E a última, pergunta 5, sobre governança. Qual o percentual mínimo de membros independentes que o Conselho de Administração de uma estatal precisa ter? 25%. Um quarto do Conselho. É isso. Dominar essas 5 distinções que a gente acabou de repassar é, como as fontes deixam claro, o divisor de águas entre quem entende a lógica da FGV e quem apenas decora a lei e acaba caindo nas armadilhas. Fantástico. Foi realmente um mergulho profundo. A gente começou desvendando a armadilha estrutural do material, que mistura os dois temas. Depois, dissecamos o duelo clássico entre OS e OSCIP. E, por fim, navegamos pelas regras de governança das estatais, que são o grande foco recente da banca, né? E as fontes mostram a tendência muito clara da FGV. Ela está evoluindo de questões que cobram a letra da lei para estudos de caso cada vez mais complexos que exigem a aplicação dessas regras de governança. Então, a reflexão final que eu deixaria é, na verdade, uma ferramenta estratégica. Ao se deparar com uma questão longa, complexa da FGV sobre esse tema, a primeira pergunta que se deve fazer antes mesmo de ler as alternativas é: onde eu estou? Estou no universo das parcerias do terceiro setor, onde o Estado fomenta e supervisiona um privado? Ou estou no universo da administração indireta, onde o Estado é o dono e as regras de compliance em governança corporativa são soberanas? A resposta a essa pergunta inicial é a chave mestra. É a chave que abre a porta para a resolução correta de toda a questão. É o que separa os dois planetas,